Linha de frente, chega queimando verde. Isso é diretoria, nos quatro cantos da cidade. Representa a norte, lado a lado com a verdade. Quando a banca chega, declarando guerra, não há mais paz sem ela, segue a Babilônia. Selva de pedra, essa é a nossa área, rua que me espera. Quando a banca chega, declarando guerra, não há mais paz sem ela, segue a Babilônia. Selva de pedra, essa é a nossa área, rua que me espera. Cheguei por um motivo, eu tenho sangue, muita revolta, pareço desnorteado. Olho bem pra minha volta, se o foco às vezes te sufoca, é porque a água já entrou na rocha. Não existe rota nesse chão, não existe verdade de irmão. Uma palavra falsa e o olho no bolso é ladrão. Tanta correria por dinheiro, corre com teus capanga, os play, teus parceiros. Tá dominado, respeito quem tá do meu lado. Babilônia gigante, teu tombo é grande. Somos soldados do brado retumbante, até o alvorecer, sorrindo e cantando. Quando a banca chega, declarando guerra, não há mais paz sem ela, segue a Babilônia. Selva de pedra, essa é a nossa área, rua que me espera. Quando a banca chega, declarando guerra, não há mais paz sem ela, segue a Babilônia. Selva de pedra, essa é a nossa área, rua que me espera. Então sei que algo nos prende em meio a um campo regado de flores, aos frutos de uma guerra podre. Pois a paz não veio ontem, infelizmente não virá hoje. É só revolta aqui enquanto consome tudo à sua volta. O mundo acorda, te prepare, solta, te pergunta e cobra sem saber respostas. Olho pro céu sem saber, sinto que você faz falta. Me dê algum motivo, algo bom, para que eu não veja em você um lado tão ruim, irmão. Hoje crê Macavela e chamusca, uma satisfação do lado dos fortes, na fumaça da luta do norte que cobre a cidade. Quantas pessoas raramente fala a verdade, seguimos em total insanidade, desordem com a rua. Pois você só é ela, malandro, quando você faz dela sua cultura. Quando a banca chega, declarando guerra, não há mais paz sem ela, segue a Babilônia. Selva de pedra, essa é a nossa área, rua que me espera. Quando a banca chega, declarando guerra, não há mais paz sem ela, segue a Babilônia. Selva de pedra, essa é a nossa área, rua que me espera. Não seja tão vazio ao partir pra ignorância. Posso estar nervoso, mas o mal de mim se espanta. Eu tenho a alma na fumaça, a palavra mansa. Perco a fé, tenho esperança, paciente a gente alcança. Sem força, eu sou resistente, aí uma ideia franca. Quando a garganta tranca, é de cunhaque, maconha, samba. Sente a ferida que inflama, é ataque mesmo sem dar guela. É que chega a banca pra servir a cabeça dos falsos hoje na nossa janta. Tomando vinho, eu tô no sul, rajando fumaça e lembrança. Não sente o peso, o beck aceso, aí chamusca, fortaleceu a aliança. Rua que tá na rua mesmo e não na TV, sobrevivendo no inferno. Racionais pode crer, sabotagem. Rap pioneiro está de pé, sempre em alta voltagem pros guerreiros de fé. Puxou, prensou e foi um estouro. Quando hoje o dia se fez mais escuro, adormecendo mais cedo. Talvez porque todo mal tenha trazido de volta o medo. Mas todos eles, todos eles já não podem nos deter. O preço caro e barato para poder se viver. Enquanto o mundo não muda, minha mente é tão confusa. Então não me conduza, apenas não confunda dinheiro com amizade, negou. Porque ainda somos todos delinquentes, sobreviventes pelas ruas da porra dessa cidade. Quando a banca chega, declarando guerra, não há mais paz sem ela, segue a Babilônia. Selva de pedra, essa é a nossa área, rua que me espera. Quando a banca chega, declarando guerra, não há mais paz sem ela. que me espera quando a banca chegar.